Delta. Chega Zulu Delta. Zulu Delta informando aqui final de cheque de motores. Agora solicitamos autorização para reboque da aeronave. A princípio para o parte 3. Autorizado, reparte ao término. Entendi. indicador é o azul, Alfa Zulu Delta. Sim, siga. Entrando prosseguimento ao reboque.